vai tremer, pois o fogo vai descer e consumir todo o pecado. A eternidade e a tristeza vão sair, o mal por terra vai cair e o inimigo derrotado. Fogo desce, a igreja se aquece e uma nuvem de glória vai enchendo este lugar. É dom de línguas, é sinais e maravilhas, é o Filho do Deus vivo que chegou pra abençoar. Muito poder é sinal de oração, quando o crente ora e clama, Deus estende sua mão. Muito poder é sinal de oração, quando o crente ora e clama, Deus estende sua mão. Ora e clama, Deus estende sua mão.